Figlio, fica quieto. Gordo, vai. Só falta pouco. Vai, gordo. Fica quieto, negue. Assim termino de cortar o cabelo, filho. Tem que cortar o cabelo, gordo. Já falta pouquinho. O que acontece? Quer tirar isso fora? Tira. Pronto. Tá com calor? Pronto, filho. E agora? Que é esse pezinho? Que é esse pezinho tão lindo? Hein? Que é esse pezinho tão lindo, gordo? Fica quieto. Vamos ver se a gente pode continuar. Ok, vamos desse lado. Vamos ver se a gente já pode.